Portal do Arrocha. Queria falar desse amor, das nossas loucuras. Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos, amor. Mas juro, tudo o que falo é da boca pra fora, a raiva do momento. E a verdade é que eu não vivo, meu bem, sem você no meu pensamento. Queria falar desse amor, dessas aventuras. Queria te dizer o quanto choro quando nós dois brigamos, amor. Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você. Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder. Amor, te quero do meu lado a todo momento. Preciso agora de você, vem correndo tirar todo esse sofrimento. Te quero tanto, meu amado, sem você eu me sinto nada. Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão. Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás meu amado. Amor, falar desse amor, dessas aventuras. Queria te dizer o quanto choro quando nós dois brigamos, amor. Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você. Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder. Amor, te quero do meu lado a todo momento. Preciso agora de você, vem correndo tirar todo esse sofrimento. Te quero tanto, meu amado, sem você eu me sinto nada. Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão. Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás meu amado.